325, pousada em área decolar, pista 10, vento 1, centena, número 12 nós. Running área decolar, tá 10, coxa neve, a 3, nossa. Vou no 600, chama Recife agora, 1-2685, alterno 1-2545, no 600. Tá vendo, Recife 2545, no 600. Meu bravo, Oscar, autorizado para seguir o TAX. Reporte para o ingresso pistão 7. Comandante, 6142, posicionamento, posição 8. 6142, está autorizado para o posicionamento, chame TAX. Autorizado para o posicionamento, chama na TAX, posicionamento 6142. Decolado, Dael. Boa tarde, 63, 15, sobe 360, voa Dael, vigilante. Direto da El, obrigado, 360 sobe. No 648, mantenha via maré para 2000 pés, ajuste no 014. E passe autorizado. Ingresso pistão 7, pode alinhar pronto para decolagem. Salvador, Oxanel 63, Anacim. 3805, cruza o nível 160, chama Recife agora, 133325, alterno 1251, 3805. Recife, 133-25251, tá? 3805, obrigado, uma boa tarde, com certeza. Boa tarde. Oxanel 6326, autorizado LS, ajuste no 014. No 014, gente, o 622... 6326. Controle ao Xané 63, anuncia. Prossiga. Solicito passar a 20ª milha, Salvador, no nível 120, não 130, possível? Afirmativo, livre das restrições da minha presença. Saramiano 42, autorizado o táxi até ponte para da pista no zero, via Pátio Indy Alfa, no ponte para chama a torre. 1995, registrado 10 na 4. Felipe, táxi pista 10, Pátio Indy Alfa, ponte para 1895, 10, 14. Saramiano 42. Romeu Bravo, Oscar, decola 38, controle 120, decimal 8. 308, Oscar, grato. Tarde, Romeu, Romeu Bravo. Romeu Bravo, Oscar, sobe 400, saída da boa, vigilância. Sobe 400, saída da boa, Oscar. Desce até o 080 na via chegada à mão. 080, já para a mão ou passa a luz? Autorizado, a mão, sua identificação. Localizador e glide, 62-6326. Torre Sampa 1895-6326. Grato. Rio Xané 6326. Xané 6326, autorizado pouso pista no zero, vento uma centena no 619, ajuste no 0 no 4, 6326. Gente, autorizado 6326. Salvador, boa tarde, Xané 6142, pode ser a pista no zero, dá um contato na final. Xené 6142, após a passagem da aeronave da companhia Fokker 100 na curva final, ali mantém pista no zero. Após a passagem Fokker 100 na curva final, ali mantém pista no zero, Oceania 6142. Oceania 6326, no solo aos 43, a livrar direito no 21 decimonar. 1219, grato. Recife agora, bom dia, senhor. Dia. Yeah. 648, autorizado LS, ajuste no 014, reporta estabilizado. Reportará estabilizado no 648. Oceania 6142, autorizado a decolagem pista 10, vento 1 a centena do 612 é nosso. Boa tarde, 5-4, 10 para 3, mil pés, ação de identificação, ajuste no 014. Entendeu, Prolitap, 2 mil pés, 014, na identificação. Não, na Prodimari, para chegada Mari, desce para 2, para 3 mil pés, ajuste no 014. Prodimari, 3 mil pés, é com quem era, para o 3154? Não, para o 3154. 4-2, decola os 4-5, controle 120, décimo 8. 208, Oceania 6142, boa tarde. Boa. 487, vetor sequenciamento, esquerda agora na PRO 130, nessa PRO estabiliza no ILS. Esquerda 130, nessa PRO estabiliza no ILS. Pode bater pela lançada, até para o lado, senhor. Afirmativo. Obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Oceania 6142, vida Fuca, cruzando nível, cruzando 2 mil pés, sobe 390. Voa Fuca da presente, sobe 390, vigilância 6142. Presente, autorizado Fuca, nível 390, Oceania 6142, obrigado. Sobre vetor para sequenciamento, vai curvar agora à esquerda na proa 060, nessa proa autorizada LS. Ajuste no 014, descendo para 2 mil pés. Esquerda 060, 2 mil pés, está autorizado LS, está 3154. Vitor Mike Quebec, mantém os corredores e informa pessoas a bordo. Ciente, reporta ingressando no intervalo. Voador, eu tá 3192, transfere. E 2, desce até o nível 50, mantém a via chegada maré. 50, via chegada maré. Bravante. Oscar Recife agora, 1260, alterno 288, para você. 260, 288, Oscar. LS, na 648. Completo o LS 648, chama a torre 11895. Viu 648? Gol 1-648. Na 648, repasse teórico, tem baixo travado. Tráfico avistado. Externo, baixada e travada no 648. 648, pista 10 livre, tem pouso autorizado, vento 1 centena com 14 nós. Quatro sete. A sua escuta. Ok, tem um pequeno forte cruzando, vai cruzar sua proa aqui mais 10 milhas, está mantendo no 1500, então sou descido agora para 2500 para evitar o tráfego. Ok, agora 2500, tem um tráfego no TCS, obrigado. Salvador, Xanem, é 142, está cruzando 140, solicita a proa de Aracaju da presente. Mantém a saída, negativa Aracaju, menos 42, aguardo transferência. Ok, pode. É um patrulhador, mantenha a saída. Quatro oito sete, que a gente quer ver o traço da vista também, ok? Copiado 87, até 2500, reporta estabilizado para completar. 2500, chamará estabilizado. Três 154, livre das restrições em TAP, desce direto para 2000, ajuste no 014, autorizado ali. Desce direto para TAP, desce. Mais autorizado ILS, descendo para 2, tudo faltará, estabiliza, anotar, 3154. Se eu livrar um vejo no ponto 9, bem-vindo. 1587, já cruzou, tá visual com o tráfego, já cruzou, ok? Ok. Nível do... da inscrição de 2500, completa o ILS, reporte estabilizado. Abra, chamará estabilizado. Oceaner 6142, chama Recife agora, 12685, alterna 12545, 6142. 285, 2545, Oceaner 6142. Alfa e Juliette para 02. 3192, desce para 3000, livre das restrições em TAP, ajuste no 014. 3000 para ajuste com 1014. Afirmo, no 014. No 014, descendo para 3000, obrigado. Estabilizando o lock, aguardando só o glide, tem um campanista, 5487 da 30. Ciente, 5487 completa, chama agora a torre 11895. Torre 1895, obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Salvador, muito boa tarde, o TRIP 5487. 5487 da TRIP, reporte da Ano Baixo Travado. Os pés pro Educável autorizado. Guardião 06. Você no 0 no 06. Isso é o Mike Beck para ingresso Interlagos. Ingresso Interlagos, mantenha no 1500. Bandeira A, Quebec. 3192. 3192. Escuta, prossiga. Assim que se evite vetores, reduz a velocidade para 200 mais. Só se for agora, 200, reduzindo 392. Azul 4065, informação em curtir o uniforme, aguarde qualquer. Travado, 5487 da 30. 5487, pouso autorizado, vento, uma centena com tudo, 17. Confirma, uma centena com? Com 179. Ok. Zero, ajuda? Com certeza, o 3192 está seguindo o Airbus da companhia, com transporte de órgãos vitais, a aeronave está 8 milhas à sua frente na sequência. Ok, então reduzindo para 189, está 3192. Azul 4065, tá pronto pra cópia? Azul 4065, autorizado em Campinas. Via Zulu no meio, até Bravo, até Zulu, após conformada do plano. Nível de voo 360, da cola da pistão no zero, com a primeira curva direita na saída da El, Leda após bridge. Acena transponder 5071 e o controle 120.8. Azul 4065, protegimento correto, time para push e acionamento. Autorizado LS, descendo para 2014. 7 para 2014, autorizado LS, 3192. Ciente 06, frequência livre. Boa tarde, 4462. Desce para 2000 na via chegada amarelo, ajuste o altímetro no 0 no 4. 4462. Desce para 2000 via chegada amarelo. Encontra entre o 7 da Trip, solo 58, direita 21.9, solo livrar, bem vindo. A direita chama 219, obrigado, bom trabalho. Muito boa tarde, 5487, livrando a sua escuta. Foi 5487, boa tarde, prossiga até via Alfa, Kilo, parte 3, posição 05. Alfa, Kilo, parte 3, posição 05, obrigado, bom trabalho. Chama a torre agora 118.95. 95, boa. Boa. Torre Salvador, bom dia. Boa tarde, Delta 3, 154. Estabilizar localizador e glide, baixo checado, campo à vista. Avistado, pista livre, o vento é uma centena com 5 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, canseiro no zero, tá 3154. Debec, solo 00, frequência de estacionar na parte 4, bem-vindo. Guardião 06, chama a torre agora 118.95. Torre, é o Guardião 06. Solo. Boa tarde, Webjet 5856, portão 5 para Natal. Web 5856, ciente da informação. Informe, confirme. Negativo, estamos. A informação em curso no momento é uniforme, Web 5856. Afirmativo, então eu vou ver o uniforme, estou pronto para a cota. Web 5856, autorizado Natal, via UP Zulu 10, nível 350, saída PUCA, transição Zipar, pista 10, primeira curva à esquerda, acione código 5077, frequência do controle 120 desse noite. Aprovado 350 Natal, fez o Luna 0, decola da 10, primeira esquerda, Pucas de Par, 208, o transporte 5077.